Sábado eu vou uma vez três. Firme. É o gol 93. Autorização para Guarulhos, conforme. Cliente, Cutia Lima, Aguilar de Copa. Tudo, confirma a saída? Bom dia, o Xenai 6250, com a linha de transferência. Bom dia, o Xenai 6250, prossiga para 5.000 pés na chegada Mário, ajuste 1.0 no 5. 5.000 na Mário, 0 no 5, Xenai 60, aliás, 6250. 6 em bola, curva direita, saída da Real Leda, após Leda direto, Bidev, controle 1935 e transponder 50, 1 no 5. Só o controle, por favor. 19:35. Passar na órbita, aguardando para o início do procedimento. Passa. MTF, citado em 5:05, transponder. Correto, 360, 5015, reporte pronto. Viva, tio, 360, atendendo pronto. Controle, Salvador, o Romeu Papatango, após se enquadrar na órbita, pode descer para 2.010? O negativo, Romeu Papatango, vai manter o 050, temos elas a decolar que ficarão restritas ao nível 040. Gente, vai manter o 050, Romeu Papatango. Assim que eu tiver um intervalo, uma janela, para poder autorizar o procedimento, a gente autoriza. Gente, Romeu Papatango. Né, 6319, chame Recife, a frequência 1-3325, alterna 1-251. 3325-251, 6311, obrigado, até mais tarde. É. Aguarde. Delta Lima realizou o plano de voo? Positivo. Ok, 500 pés, mantém o setor aguardando. Mantém o setor, ô Lima. 500 pés, confirmando. 500 pés, mantém o setor. Lima Delta Lima autorizado para prosseguir na final, o senhor vai prosseguir direto para o passe, confirme? Vai para o hangar da Vaeté. Ok, então vai prosseguir inicialmente para a final da 107, Lima Delta Lima, mantendo a velocidade, se possível. Final da 107, Lima Delta Lima. Tono 4, torre 18-6. 18-6, boa. Torre, muito bom dia, você 5414. Está estabilizado na final. Da 1-0, pleno para a esquerda, para a posição 1-7. Lima Delta Lima, livre pouso sobre a cabeceira 1-7, o vento no 60 graus, 8 nós. Posso esticar para agilizar para a intersecção do pátio? Ok, então está autorizado agilizando, Lima Delta Lima. Grato, Lima. Torre, copiou o 5414? Afirmativo, Trip. Continue na aproximação no externo, se eu modifique então para prosseguir na final da 1-7. Ok, no externo modificando o Trip 4-1-4, passou externo, então modifica no da presente, vou prosseguir pela uma base pela direita na final da 1-7, me chame girando base para a final, Trip. Mativo, repórter a final da 1-7, 5-4-1-4. Trip 5414, apenas para informação, nós temos um tráfego à sua esquerda no nível 050, ok? Mesmo não irá interferir na sua aproximação, o controle está coordenando aqui com a torre na... Na verdade, um procedimento, o mesmo irá realizar um procedimento, instrumento Trip. Afirmativo, vamos na base, portar final, baixa travada, da 1-7. O Lima Delta Lima já livrou ao estacionar frequência livre. Frequência livre, Lima livrou o pátio, livrou o pátio. Livre pouso no 7, o vento 1-40 graus, 7 nós. Ok, final, baixei para voos, 4-4. Trip 5414, seu solo 07, irá livrar na Lima, e na Lima somará em 121 decimal 9. Levar na Lima 121 9. 219. Romeu, Papatango, controle. Romeu, Papatango no bloqueio e na escuta. Quando no rebloqueio, iniciando o afastamento, o senhor está autorizado a prosseguir para 2.000 pés. O ajuste no 015. Quando rebloqueio, iniciando o afastamento, irá descer para 2.000 pés, Romeu, Papatango. Bruno 397, pronto a cota. Prossegam 397. 397, autorizado de São Paulo, nível 360, decola da 10, curva direita, saída da Euleda, após Leda, direto bridge. E na, em bridge, intercepta a pessoa no meia. Controle 11935, transponder 5022. Recente, autorizado São Paulo, com OS 360, decola da pista 10, curva direita, da Euleda, após Leda, bridge. Dirige interceptor Upper Zulu 6, 3935 controle e 5022 transponder, o voo 397. 397, correto, reparte pronto. 7397. Salvador approach, morning. This is Citation Papatango Mike Papapa, passing flight level 270. Descend until flight level 150. Good morning, Mike Papapa. Descend flight level 050, my arrival. And just one question. Your indicator speed. 250 knots. Descend until 5000, my arrival. Papapa. Roger, if possible, reduce to 220 knots. Reduce 220 knots. That's in the mic, Papa. Romeu Papatango rebloqueou, está iniciando o afastamento do procedimento, descendo para 2.000 pés. Romeu Papatango, desça para 2.000 pés, reporte estabilizado na magnética 172. Reporta lá, estabilizado na magnética 172, Romeu Papatango. Libertador Oceaner 6250. 6250, complete, aproximação, torre 18-6, composto. 18-6, obrigado. Torre Salvador, bom dia, é o Oceaner 6250, está 3 milhas do externo. Oceaner 6250, bom dia, tem livre pouso no 0, vento 1-6, graus, senha dos heróis. Livre pouso no 0, Oceaner 6250. Vitor Bravo Mike, chame Recife, em 128.8, alterne 1260, bom voo. Vitor Recife, 128.0, obrigado. Salvador, está com muito pássaro na reta final aí da 1-0, ok? Está bastante grave aí. Ok, 6250, grata pela informação. Nós iremos atualizar o WhatsApp aqui, colocando essa informação, 6250. Olha, tá grave, hein? Nunca vimos assim desse jeito, hein? Perigoso mesmo. Gente, 62. Oi, Salvador, outro comandando, estabilizado na QDM, na QD Mike 172, final da 17. Mike, papá. Aguarde para prosseguir na final da 17. Nós temos para pouso agora um Airbus da Oceania. O senhor está visual com o mesmo? Outmarker, cancel and landing on runway 17. Roger, initially you find you do the localizer procedure in with tower. You request to go runway 17. Okay, I request to tower. Okay, thank you. Vai prosseguir na final, visual com a pista, o meu Papatango. O meu Papatango avistado, tem livre pouso 1-7, vento 1-40 graus, 6-12 nós, o meu Papatango. Livre pouso 1-7, o meu Papatango. Solo Gol 1983 no 5, pushback estacionamento. O 397, autorizado, né, com a táxi. Autorizado, tem uma táxi, 983. 62-50. 2 Salvador, bom, 260. Bom, 260. Desça para 5 mil pés, ajuste no 015 pro ADTAP, chegada a Mari. 5 mil no 0, pro ADTAP, temos a informação Lima. 5-0, livrando. Gente, o Oceaneve Alfa, reporte em São Juliette. Alfa, São Juliette, 250. pista, o seu solo foi a USO 19, deck track autorizado, chame pista livre. Juliette, central, Porsche 6250. 6250, prossiga via Juliette, cartão 2. Juliette 2, grato, Porsche 6250. Salve, Salvador, 397, Porsche Bianco, estacionamento, portão 1. Juliette no 1, aguarde para o Porsche. Mandando 397. Paulo Salvador, o 35490. Siga. É, Paco Lima, poderá correr na 9200 para a Petrolina? Está lá a reclamação Petrolina no 200. Só confirma a saída, Morro Alba, é isso? Afirmo. Corno 260, desce para 2000 pés, ajuste 10015, reporte no localizador. Sólogo 1983 para o táxi 154, aborto 3 horas e 45, Alcana Galeão. Gente, 154 POB, Pátio Índia, 18.6, ponto espera, bom voo. Pátio Índia, 18.6, ponto espera, 93, ponto abaixo. 397, após o tráfego da sua companhia, livrar o pátio autorizado, puxa no ONU. Gente, após a liberação pela companhia, livre para o estacionamento 397. Tango Mike Papapa intercepting localized course. Complete approach and call tower 118.6 Mike Papapa. 118.6, thank you. Salvador Tower, morning. This is citation for Tango Mike Papapa. Mike Papapa, good morning. Continue your approach and expect to go on final 17. Okay, I report on final runway 17. Torre Gol 1 Houston 983, quanto espera da 10, pronto. 983 está autorizado a alinhar e decolar da 10, vento 120 graus, 612 nós. A linha decola na 10, gol 983. O Mike Papa, call me back, establish on final 17. Ok, I report on final runway 17, Mike Papa. Cinco, quatro, noventa, pronta cópia? Confirmo. 490 autorizado, Petrolina, 210 decola, esquerda, Momo Alba para direto, 1935, e seu transponder é o 5023. Mano, 200 para Petrolina, curva esquerda, na Momo Alvo. Confirma. Momo Alvo vai direto. Alvo DCC Petrolina. Nas pontas 5023 e 1935. É, 5023 e 1935, reporte pronto, qual o estacionamento? Mais uns 10 minutos. Decola. 193, lance 360, saída da El. Da El 360.